Alô, alô, galera! Aqui quem vos fala é o seu Negão na Comporta. Aqui é o Júnior do Dali. E nós estamos fechadão com o Capital Funk ZL. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, come alive. I need to be free with you tonight. Amizade especial, ela é sinistra, piranha profissional. Mulher profissional. Aponta pra ela, não nega. Sincera, aponta pra ela, aponta pra ela. Se tua amiga é piranha, tem que ser sincera. São 10 anos de amizade, de sinceridade. Pede desculpa pra ela, mas conta a verdade. É melhor você falar, o tempo tá passando. Tu é piranha, mas eu te amo. Tu é piranha, mas eu te amo. É o Sati e o Livinho, te passando. Mulher profissional. Aponta pra ela, não nega, confessa. Aponta pra ela, aponta pra ela. Se tua amiga é piranha, tem que ser sincera. Aponta pra ela, aponta pra ela. Se tua amiga é piranha, tem que ser sincera. São 10 anos de amizade, de sinceridade. Pede desculpa pra ela, mas conta a verdade. É melhor você falar, o tempo tá passando. Tu é piranha, mas eu te amo. Tu